quer vinho, quer champanhe na boquinha, hipnotizou, colou na minha. Já tô abrindo o Perrier Jouer Rosé, esfrega na minha que eu quero ver. Tô na corda bamba e o clima tá quente. Você e sua amiga quer entrar na minha mente. Lounge na beira da praia, curtindo na guilê. Quem será que eu vou escolher? Quem será que eu vou escolher? Quem será que eu vou escolher? Alô, você, então deixa. Você, né?